Estabilizado NEI LS, gol no NEI 06, controle checado e avistado. Confiado, completo o procedimento, chamando a torre 18 decimal 6. 86, até mais. 714, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, gol no 714. Torre Salvador, gol no 606. Bono 606, número 2, continua a aproximação, guarde a informação de pista livre, vento 100 graus, 10 nós, ajuste, permanece 10 no 4. É, deixa eu aguardar. Solo aos 44, táxi autorizado via Eco Alfa Juliette, portão 7. Eco Alfa Juliette, portão 7. 6, 2, 2, 2. Voo na 606, livre pouso, vento 100 graus, 10 mais. Gente, livre pouso, contra enxacado, 2014, gol na 606. Posição 3891, informação alfa. Estabilizado o gol no 714. No 714, reduzindo para o velocidade de aproximação final, completa a LED, chama a torre 18816. 18816, já na redução, gol no 714. Canta 3891, boa noite, acione a identificação, desça para 4000 pés, o altímetro 1014. 4 mil pés, 3, 8, 9 anos. 06, Solos 48, táxi via Foxtrot Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Foxtrot Alfa, aportará antes da Juliette para o 01, no gol 1606. Esse Salvador é o gol no 714, final do 10, baixar trabalho. 714, autorizado, pouso pistão no 0, vento 100 graus, 129. Autorizado na 10, gol no 714. Novembro, prossigo vencido lá, chamando Torre 1-1-8, eles vão meio. 8-6, novembro. Torre, boa noite, Exo Novembro. Exo Novembro, sim, final da pista no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Final da 7, novembro. Quatro, solo 50, táxi autorizado via Foxtrot Alfa e Juliette para o portão 5. Foxtrot Alfa, Juliette para o portão 5, gol no 714. Gol no 606, ingressa táxi e Juliette, portão 02. Juliette para 02, gol 1606. Boa noite, total 9907 da Alfa. 9907, boa noite, senhora identificação. Chegada Bonf, desça para o 050. Identificou na Bonf, descendo para 050, total 9907. 7100-08, nós é com Lula November. Autorizado, November. LS, gol 805. Boa noite, 05, completo LS, chamando Torre 118, desse momento. 186, até mais tarde. Torre, boa noite, gol 805. 805, tráfego avistado, reporte externo, baixar travado, vento 100 graus, 10 mais, ajuste 10, 14. Ajustado 10, 14, reportaremos. Externo baixo travado, gol 1805. Autorizado pouso, pistão no 0, 100 graus, 10 mais, gol 1805. Tive pouso para o gol. Do completando a bomba, desça para 2000 pés, está autorizado o LS X-Ray, reporte no localizador. Para 2000 pés, mantendo a está, confirma. Sem motivo, reportando no lock. Está no lock, está 389. Descer direto para 2000, tá 389. Sem motivo, liberado da restrição em altitude em Pelô. Espera. Pero... Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, boa noite. O contato radar estabelecido, nível 110, passando Coral. Prossiga na proa de TAP. Proa de TAP, efetue chegada Mari. Oscar Hotel Kilo. Táxi via Foxtrot, Alfa, Juliette, portal 1111. 11, Foxtrot, Alfa, Juliette. Salvador 6258, Moer, boa noite. Já o Xanar com a informação Alfa. O Xanar 6258, boa noite. Aciona identificação. Voe direto Itape. Desça para 3000 pés. Oxímetro 1014. Afirmativo, voando Itape com 1014 descendo para 3000 pés. 6258. Afirma, Oscar Hotel Kilo, voa direto e tá, senhor? Afirmativo, Oscar Hotel Kilo. Yes, graças. Total 9907, desça para 2000 pés, altímetro 104. Salvador, muito bom dia, gol 1896, perdão, 1896, informação Alfa. Boa, 1896, boa, sem identificação, na chegada Mari, desça ao 050. Sexway, chama a torre 18 decimal 6. 86, tá 389. Tá 9907, está autorizado ele é Sexway, reporte no curso do localizador. Gerência XOE reportará no curso, total 9907. Salvador, passação, Oscar, Hotel Kilo para descida. Desça para 4000 pés, Oscar, Hotel Kilo. 4000 quilos. 3891, livre pouso, pista no zero, 1100 graus, 1100 mais. E pouso 1100, tá 389. Estabilizado no curso do localizador, total 9907. Completa ele é X-Ray, chamando torre 1186, total 9907. Completando, 26, total. Poxa, 6258, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte no localizador. Eu chamará no localizador, 9907, continua a aproximação, guarde pista livre, 1000 graus, 08 mais, ajuste 1014. 1014, aguardando pista livre, total 9907. Maviana, solo 06, libera via taxi Eco, prossegue Alfa, Juliette, portão 08. Eco, Alfa, Juliette, 08, TAM 3891. TAM 9907, 1000 graus, com 10 mais, livre pouso, pistão nos águas. Pouso autorizado, total 9907. Hotel Kilo vai prosseguir agora o Vitor Atom Radar para sequenciamento, mantendo a presente proa. O limite ao curso do localizador. Mantenha a proa, gente, limite ao curso do localizador. Faz o Hotel Kilo. Hotel Kilo, iniciando redução para 1809. 180 Kilo. Dois Salvador, é o gol 1917-14-230 para Aracaju. E a entidade Alfa. 714, aprovado Aracaju, nível 230, decola no zero, curva esquerda, subida Puca até Jama, após direto Aracaju, controle 199.8, Oceano 5136, gol no 1, 1714. Confirma pra mim, Conde após Puca, segue qual programa? Puca até Jamo, Puca até a posição Jamo, após direto, Aracaju. Gente, autorizado 230 para Aracaju, saída Puca, direto Jamo, depois Aracaju, decola da 190, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5136 para o gol 1714. Correto, chama pronto acionamento, 1714. Para pronto acionamento, 1714. Total 9907, solo 09, táxi via Foxtrot, Alfa e Kilo até o pátio 3. Foxtrot, pátio 3, Kilo, total 9907. É o Kilo. Já apurou, intercepto log, reportar estabilizado, Kilo. Localizador 6258. 6258, completo LF X-Way, chamando Torre 183.6. Alviado. Interceptando, localizador, até o Kilo. Lógico, até o Kilo, desça para 2.000 pés, completando LF X-Way, aguardando transferência de comunicações. 2.000 aguardando o ILSX-Way, aguardando o transferido de comunicação. 2.0 graus, 1.0 mais, 120 com 10. Copiado, livre pouso na DEN, 6258. Nossa, que foi Oi, boa noite, Sideral 9971, no Guarulhos. Boa noite, Sideral 9971, aguarde cópia da autorização, prepare a subida da El até Leda. São 065 para 050, gol 1896. Gente, 1896, reduza para 1.80 nós, desça para 3.000 pés, o altímetro 0 no 4. 3.000 pés em 4, gente. Momo. Reduza, Momo, por exemplo. Estamos aguardando, estamos aguardando, é só chamar de campeão para o campeão.